A virada do ano no calendário hebraico. Só alguns detalhes, irmãos. Primeiro de Tishrei, que é o primeiro mês do ano. Nós estamos no ano 5.767, que aconteceu em 23 de setembro para os judeus, para os hebreus. O primeiro de Tishrei, 5768, acontecerá em 13 de setembro do ano de 2007. São pequenos detalhes só da mudança dos dois calendários. O calendário gregoriano, o calendário baseado no calendário egípcio, e o calendário seguido desde o início pelo povo hebraico, pela palavra de Deus, pela Bíblia. A expressão que eles usam é Rosh Hashanah, que significa literalmente, traduzindo para o português de uma forma bem limitada, cabeça do ano. Que coisa engraçada, cabeça do ano. A passagem de ano, para eles, significa a parte mais importante de todo o resto. A passagem de ano, para eles, significa o momento mais estratégico de todo o resto desse período. E, irmão, não é só para eles. É para cada um dos filhos de Deus. Por isso, Deus está nos colocando aqui e está nos ensinando que eu preciso me preparar para essa virada de ano, porque vai ser a data mais importante de todo esse período, a fim de que eu me prepare, de que eu tenha realizado o que necessito realizar, de que eu me prepare e espere o que eu preciso esperar, para que aquela passagem de ano, verdadeiramente, no mundo espiritual, não só na data, porque na data já está tudo bagunçado mesmo, alinhado com os astros e com a pirâmide da morte, isso não nos interessa, mas interessa que espiritualmente nós vamos virar um período, e o início de um outro período é um tempo importantíssimo onde nós vamos nos lembrar do nosso Criador e aonde nós vamos colocá-lo em primeiro lugar e honrar ao Senhor, porque Ele vai realizar coisas na nossa vida que representam a expressão Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano, o que vai guiar o restante de todo o meu ano, que é o que diz respeito lá a Réveillon, que é o despertar de coisas que Deus tinha preparado desde a antiguidade, desde a fundação dos séculos, para aqueles que o honram, que amam ao Senhor, que buscam o Senhor, coisas infinitas que estão preparadas para mim e para você, irmão. Ezequiel 40 diz assim: no ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, diga, no princípio do ano. Essa palavra princípio no original hebraico é rosh, exatamente o rosh de cabeça do ano. Então Ezequiel está escrevendo que no ano 25 do cativeiro do povo, no momento de definir a cabeça de todo aquele período, o que vai determinar e comandar o período inteiro, no décimo dia desse mês, no ano 14, depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel está dizendo que aconteceu algo sobrenatural sobre ele, naquele dia que se tornou para ele o dia cabeça de todo o ano, o despertar de algo. Versículo 2 diz: e em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia como que um edifício de cidade para a banda do sul. O restante do capítulo vai mostrando, e o capítulo 41, capítulo 42, 43, vai mostrando como Deus instrui a Ezequiel a medir toda a cidade nos mínimos detalhes. É um testemunho e um lastro real, concreto, bíblico, de que no princípio do ano, no primeiro ano, Deus quer realizar todas as coisas que vão acontecer, nos mínimos detalhes, medir tudo da cidade, da estrutura, da nossa vida, da nossa família. Verso 3: levou-me, pois, para lá, e eis um homem cuja aparência era como a de bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir, e ele estava em pé na porta. Havia uma manifestação sobrenatural na visão de Ezequiel, em que este homem media e definia todas as coisas da grande cidade da adoração, e esta grande cidade da adoração, chamada Jerusalém, que é Yerushalayim, e in no final é plural, porque são milhares e milhares e milhares e milhares de Jerusaléns, de cidades que Deus diz que são vidas, é a minha vida, é a sua vida. E Deus quer, nesse princípio do ano, no cabeça, no Rosh, no Réveillon, no dia do despertamento, Ele quer definir uma série de coisas que vão acontecer e medir sua vida, minha vida, nossa história, e definir tudo o que Ele vai fazer para restaurar uma cidade que será o trono da adoração, o lugar do governo de Deus, o lugar da glória do Senhor, durante todo um período, todo um ano, irmão. Isaías capítulo 60, verso 1 diz assim: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Essa é uma das melhores expressões para despertar. Se eu quero falar de despertar, basta eu dizer: nasceu a glória do Senhor. Não tem nada melhor para falar sobre despertar do que isso. Eu quero falar sobre despertar, sobre Réveillon, é chegada a tua luz. Quando nós estivermos aqui, domingo, dia 31, nós vamos declarar isso: é chegada luz sobre a tua vida, meu irmão. Não é que você estava em trevas, não é que nunca tinha acontecido nada, mas é porque está começando um novo ciclo e Deus vai realizar algumas coisas sobrenaturais. É por isso que nós passamos essa mudança de estação, de ano, na presença do Senhor e profetizando e lembrando do Senhor no início de cada ciclo. A palavra e a expressão no hebraico é kumiori, levanta-te e resplandece, põe-te por cabeça, levanta-te, resplandece. Não pode ser apenas uma virada de ano. Não pode ser apenas uma festa de Réveillon. Não pode ser apenas uma esperança de vamos ver se no ano que vem melhora. Porque, irmão, só se nós quisermos ser bobos. Porque a gente passa o mês de janeiro, não, o janeiro ficou assim bem fraco, está bem difícil, mas é bem devagar, porque está todo mundo de férias, está tudo assim com passo lento, e as coisas estão indefinidas, e aí entra fevereiro, não, tem que esperar o carnaval, porque é só, ó, o Brasil só funciona depois do carnaval, então está tudo realmente parado, Deus não pôde me abençoar ainda, porque as coisas ainda estão paradas, esperando o carnaval. Não, meu irmão. Nós estamos profetizando que vamos começar um ano é resplandecendo a glória do Senhor, é nos levantando e declarando: Senhor, será um ano de bênçãos. Mas não é só uma declaração vazia, irmão. Nós estamos numa série de estudos que vão nos dar condições de executar coisas concretas de mudanças, decisões, posicionamentos na nossa vida que nós não vamos abrir mão, para que verdadeiramente haja um kumiori. Levanta-te, põe-te por cabeça, resplandece. É o que o Senhor tem nos ensinado.